pior raça de veneno existente nessa terra. Rebelde louco, renascido das trevas, véi. O clima é de guerra, parceiro. Eu tô na fúria, pode entrar em desespero. Um frio olha fixo, no peito um crucifixo. Na ficha os indícios, mesmo assim morro por isso. Os irmãos lado a lado, fé a fé. Se a solução for então, tô pro que der. Daqui de cima vejo os caras em altos morros que depositam seu querer na voz de um louco. E pouco a pouco, cada barreira vai sendo vencida. A rima dá pra vida uma voz. Vida é a poesia do poeta que chora ao ler seu próprio verso. Do palhaço que faz moleque sorrir o inverso. O que acontece na rua, real no impro. O demônio tá na rua. É minha alma e quer a sua escuta. Dinheiro ele tem, ele tá bem. Mas pra vender meu sangue pra ele, prefiro ser ninguém, eu sei, véi. Que a proposta é difícil e a resposta é mais ainda. O inimigo atenta, tormenta te botar em cima do muro. De um lado a miséria, do outro carro e lucro. Dinheiro diz sim, véi. O que você é? Se tem é o tal, o maioral não tem é o Zé. Quarto vazio, janela aberta. Eu pensei, provei, já cansei. Repensei, uma pá de vez. Aí que o ferro berra bem mais alto do que a oração. Pronto pra guerra, mais sangue no chão. Pro bem que ainda existe, contra o ruim que nunca desiste. Pro mal que assola por causa dos caras na memória. Por causa da porra de um sonho, foram pros ganhos. Não voltaram nunca mais. Há mil anos teimando, se vendendo, perdendo. Só pouca fé, aceitando a carta dada no jogo sujo de Lucifer. Chega de manso, traz seu sonho na mão. Agora ou nunca, véi, faça a decisão. Eu quero altas notas, eu quero as mulher. Abrir a geladeira, pegar o que eu quiser. Escola pra mim não foi suficiente. Lembro das conversas, era pente no gerente. Daqui pra frente eu aceito a tal proposta. Vou sair da lama, quero sair da fossa. Vou apavorar de Kawasaki, Citroën. Só nas peças nervosas, véi, você é alguém. Na rua se tentarem me trombar, não tô no sal. 380 e 19 pra mim, véi, é final. De carreira pra quem trombar na minha reta. Não tenho medo do futuro, hoje é minha meta. Pronto pra guerra do inferno ou do céu. Cansado de ser réu na terra, anjo da guerra. A gente pensa, repensa, mas a realidade escolhe. Nosso destino enche o peito e a garganta engole, aí explode. Sobragem tem isso de monte, mas uma ovelha perdida na escuridão cê passa longe. Ensinamentos, querer do coração. Vem da mente, sai da boca, doa, cai no chão. Esmagados, cruel realidade, desvantagem. Da curta trilha de barro que cai lá na cidade. Explode o crânio dos boy, sem dó e piedade. Sou anjo rebelde, mas não sou o dono da verdade. Ser justo e bom é algum desmandamento. Mas na terra quem cumpre o que eu vejo, tá tudo morrendo. Vaso quebrado, aliado, sei que sou. Mas quem vai me fazer remendado não é o pastor. Ó Senhor, pergunto pra mim mesmo se vale a pena morrer pela guerra, no sonho da minha terra. Mas acredito na vitória dos merecedores. Quem dorme com a porta e a janela aberta, nem doutor. É ilusão, um sonho, utopia. Não é lombra minha, de quem vê o sangue todo dia derramado pela assinatura da caneta. Que tem o Brasil como um cofre na caderneta. Que vem e deixa os bandidos carteira assinada. As gangue faz sobradinho, um rio de sangue. Nós quer os peba, os perigos, ferrado não. Cês quer assim, declara a guerra. Tá ligado, rebelado, é quebra de algema, aliado. Quem é tá ligado, pra quem vive no cerrado. É embaçado, mas nunca foram derrotados. Guerreiro que luta, noite ou dia, lado a lado. Daquele jeito, pro boy sou mais um sujeito. Que perto sou suspeito, que no olhar eu vejo medo. E faz sinal, reze hora, será que é agora? Na tranca deu ganhar, vou embora, vou sair fora. Não posso ver essas fitas que o zóio ataca a mente. Acampa ao meu redor, prepara os seus pentes. Que daqui pra frente, quem crê em paz é inocente. Pronto pra guerra, fé a fé, pente a pente.